Livre pouso no 7, o vento 120 graus, 10 nós. Sente livre pouso, não lembra, mano. Azul 4206, na escuta, torre. Já confirmado, saiu sobre o modulado, senhora. Gol no 399, chama Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Recife 25, 13325, 399 da Gol, obrigado. Salvador, o TAN 3217, possibilidade de voo Adael. TAN 3217, voo Adael. Autorizado direto da Delta 3217, graças. 4719. Gol no 395, observando o Airbus da TAM à sua frente, à sua esquerda. Tem condição de ingressar para o 05? Afirmativo, 395. Livre ingresso para o 05, 1395. Livre pouso 10, vento 120 graus com 09 nós. Livre pouso, pista 10, baixar travada, azul 4300. 7. E no número Alfa, no solo, aos 59, autorizado 180, reporte livrando 17. Autorizado backtrack, reportará livrando no 7, de novo agora. Salvador, está batendo Alfa Victor Juliette, visual com campo. Está presente, final no 7, está livre, Alfa Victor Juliette, reporte na curta, ajuste 10, 12. Livre pouso, reportará na curta, Alfa Victor Juliette, ajuste 10, 13. Negativo, autorização de pouso. Alfa Victor Juliette vai reportar na curta final da 17 para autorização de pouso. Ah, ok. Reportará na curta final, Alfa Victor Juliette. 1077, após o Embraer na curtíssima, Lima tem cabeceira 10. Lima tem 10 para o Embraer, 1077. Dona 3145, pronto pra cópia? Dona 3145, tá na escuta? Dona 3145. Zero direita, chama o solo 21, decimal 9, boa tarde. 219, boa. 720. Douro, confirmando. Temos mais 10 minutos para a cópia do 5415. Não seria 3145 da TAM? É o TRIP 5415 para Gelson. 077. 2030. Pelo nosso sistema aqui, falta 29 minutos ainda para ficar os fora. Ok, vou sair da escuta então. É desculpado. Alô, Salvador, muito boa tarde, azul 4206, ele vem na foto. Azul 4209, autorizado táxi via Alfa, reporte na Juliette. Táxi Alfa, reporta na Juliette 4206. Salvador, está passando Alfa Victor Juliette na terceira milha, ingressando na curta final da 17. Livre pouso 17, Alfa Victor Juliette, o vento 120 graus com 10 nós. Livre pouso na 17, vento 120 com 10 graus, Alfa Victor Juliette. 10 nós. 1077, decolo 02, controle 11935, bom voo e boa tarde. 1935, bom trabalho. Webjet 5729 para Confins, nível de voo 340, via Upper Zulu 16, decola da 10 após curva direita, saída da El, após Leda, após Bridge. Controle 19.35, torre 19.6, responder 5107. Sério de contato radar, sobrevoo 360, saída da El. 360, contato radar, na saída, gol 077. A torre 1935, controle de saída 5107, responde completamente pronto na pole position. Objeto 5729, procedimento correto, é forte, pronto para o push. Completamente pronto. Ciente, aguarde para o pushback acionamento. Webjet 5729. Gol no 755, solo. Livre táxi, ponto de espera no zero, via Bationo, Índia. Acelerador 231, livre decolagem no zero, vento 120 graus com 0995. Após a passagem do Boeing 737 da Gol, autorizado ingresso para o portão 03, azul 4206. Gente, após a passagem do Boeing da Gol, posição 3406. 4711, ali mantém, cabeceira 10. Ali mantém, não, no 0, 4711. No 077, suba restrição de voo 340. Sobe restrição 340, gol no 077. Aeronave, aceitação. Juliette, solo 04, autorizado 180, reposto livrando 17. Isso, não seja uma aeronave nessa posição, chefe. Após o gol, livre ingresso para o 03, azul 4206. Controle 3935, bom voo e boa tarde. Controle 3935, 220231. Autorizado para o movimento, vai reportar a estabilidade. Vai, ataque foi alto. Aqui, Cris. Oi. Toma, é a Copa. 240, saída MOM. 2231, solicita como nível final o 240. Seria 2231, aguarde. Tá de gol no 755, ponto espera dando 0 pra lá. 711, livre decolagem, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Livre decolagem, pista 10, Pantanal 479. Ponto 755, boa tarde, após a rolagem do Airbus da TAM, ali mantém cabeceira 10. Ponto TAM, ali mantém 10, ponto 755. Portão 08, azul 4206, obrigado. Gente, Alfa Victor Juliette liberou a pista, tenha uma boa tarde. Boa chance. O formador é bom na 925, tem uma chamada para o pushback? 925, uns 4 minutos. 4 minutos, obrigado. Área do 2231, autorizado, nível final 240. 240, 2231. Previsão? Web 5729, é o número 2 aqui no, entre os, as posições de 1 a 5. Primeiro tráfego é o Boeing da Gol, que já havia chamado anteriormente o senhor. Ele está no 03. E previsão, meia dúzia de minutos. Obrigado. Trip 5219, pátio 3, autorizado por pushback acionamento. Chame pronto para o táxi. 925, posição 3 do pátio 1, autorizado por pushback acionamento. Chame pronto para o táxi. Posição 3, autorizado, gol 1925, chame para o táxi. 7111, contato radar na decolagem, suba de voo 360, saída da El, Leda Bridge. 360, da El, Leda Bridge. Pode voar direto da El? Dados 529, reporte para táxi. Ok, vou iniciar o push, vai reportar para táxi, 529. 050, a sua identificação. Mari 050-3190. Possibilidade de voarmos de TAP para o TAM 3190? 3190, mantém a chegada. Mantém a chegada. Chama Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251 alternando 3325, com 077. Decolagem no 0, vento 1, 2, 0 graus, 1, 0, nós. Autorizado via IONS X-ray da 10, para o 6720. Gol 1648, desça para 2000, autorizado LS, reporte estabilizado. Estaremos estabilizados, 6428. 3145, pronto a cópia? Prossiga. TAM 3145, nível de voo 3820, via Upper Zulu 10, decola da 10, após curva à direita, saída da El, após Leda, após Rui Bridge, controle 19.35, torre 19.6, transponder 51 no 6. 1092, autorizado TLS, reposto estabilizado. Após pelo 2012, Web 6720. Pela Upper Zulu 10, decola da 10, curva direita, apertou Israel, Leda, Bridge, 1935, controle, encono no meia o transponder, TAM 3145. TAM 3145, desvento correto, próximo para o puxa acionamento. Chamará puxa acionamento, 3145. Salve Salvador, gol 1925 para o táxi, no meia 1 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 45 de rodamento. Uno 755, contato radar na decolagem, suba de voo 360, saída da El, Leda Bridge. Da El, Leda Bridge, subindo direto ao 360, 755. Estabilizou na LS, gol no 648, tem um campo à vista. Gol no 648, chame a torre na frequência 118, decimal 6. 118,6, gol no 648. 161 a bordo, para o táxi, alterna campo. Solo, Solo. 5219, está com 50 bordo, 3 horas e 20. Alternando Salvador, ponto para o táxi. Whisky. Vai passar a Índia Serra, baixada e travada. Via Índia, quando espera da 1-0, QNH 1-0, 1-2, torre 1-2, decimal 6. Confirme, pessoas a bordo, autonomia e alternativa, por favor. O gol 1925 está com 1-6-1 a bordo. Alterna Campinas, 3 horas e 45 de autonomia. Está autorizado via Índia até o ponto de espera da 1-0, gol 1925. 10 nós. Livre pouso, pista no 0, gol 1648, passa por Libra. De autonomia, alternado Salvador. Cinco, dois, um, nove, autorizado táxi via Pate 1, ponto de espera da... Trip 529, autorizado táxi via Pate 1, Índia, ponto esperador no 0, Kenegão no 0, no 2, 2-1 no 8 nesse momento. Ok, parte 1 no Índia, no 0, no 2, 226, 529. Me chamo estabilizado, 6-1-0. Salvador, gol 1925, se aproximando, ponto de espera da 1-0, pronto. Firme, chamou a torre. Gol 1925, se aproximando, ponto de espera da 1-0, pronto. Teste inicialmente, mantenha o ponto de espera, gol 925. Mantém, gol 925. Do 4711, chama Recife, a frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. É o Pantanal 4711, 125 decimal 1, alterna 13325, boa tarde. Paredo 2231, chama Recife na frequência 126 decimal 0, alterna 126 decimal 8. 260-268-231. 32 é estabilizado? Afirmo. F6720 chama a torre na frequência 118 decimal 6. 286, falou. Salvador, é o TRIP 5415 de posse da Victor, pronto para cópia. TRIP 5415, ciente, aguarde para cópia. 8 no solo, 215, direita, chame solo 121, decimal 9, boa tarde. 219, boa tarde. A frequência 18, decimal 6. Escort. Travado. Guarde o M720, aguarde autorização de pouso. Guarda. Tango November, desculpe, o gol 1612, descendo para 150 com a uniforme. Gol 1612, essa identificação, chegada à mar e descendo de voo 050. Confirma o nível? Isso é para o voo 050. 050. JV27, na posição Conde, serviço radar terminado, chama Aracaju na frequência 120, decimal 3. 03, Aracaju. No 642, utilizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Vou reportar antes da Juliette, vou no 642. Confirme visual com o Boeing no objeto, curta final no zero. Afirma visual, 1925. Após a passagem do mesmo na curta, 1925, ali mantém, cabeceiro no zero. Após a passagem da aeronave, mantém 1-0, 1925. Estabilizado, 3190. TAM 3190, chame a torre na frequência 118.6. 18.6, obrigado. Parilhão. 140. 33.25. Confirme minha frequência, por favor, 755. Frequência 125.1, alterna 133.25. 25133.25, obrigado. Gol 956 para informação Victor. Gol 956, aguarde para cópia. Tá aguardando, pode adiantar a primeira? Momento. Salvador, boa tarde, objeto 6720, livrando a sua escuta. Objeto 6720, autorizado táxi via Alfa, mantém esperando a Juliette. Alfa, mantém esperando a Juliette, 6720. Salvador, boa tarde, o TP 5219, ponte de queda na 0. Boa tarde, o TP 5219, mantém a posição. Mantém a posição. Torre, Salvador, boa tarde, Altan 3190, passando externo, baixando travado. Tendo aproximação, aguardando pista livre da 3190, ajuste 1012. Aguardando com 1012. 02. Pisado, parte 1 no portão 07. 07, bom, vem com a 3. Solo web 5729. Baixou e travou, tá 3190. Afirmo, baixada e travada. 3190, livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 120 graus com 09 nós. Livre pouso na 190, 3190. 925, decola aos 20, chama em controle 119, decimal 35, tamo voo e boa tarde. 1935, muito obrigado, gol 1925, tá bom. Departure, good afternoon, go 1925, passing 1500, climb with level 360. Go 1925, away the GoTet, climb to level 360, arbor departure. Arbor departure, climb with level 360, go 1925. No 5, vamos para cópia. Afirmativo. Tipo 54 no 5, para Ilhéus, nível de voo 140 via Golf 677, decolar 10 após curva direita. Coral, saída Coral, controle 19.35, torre 18.6. Responde 5126. 140, Golf 677, decolagem da pista 10, curva à direita, subida Coral, controle 119.35, torre 118.6, transponder 5126, 3545. 5415, é postando para o push. Ali para o push, velho. Antes da Juliette, web 672. 0, solo de 22, direita, chama solo 21, decimal 9, boa tarde. Direita, 219, muito obrigado, boa tarde. Salve Salvador, web 6720, antes da Juliette. Web 6720, mantém esperando a Juliette. Mantém a Juliette, 672. Salvador, boa tarde, é o TAM 3190. TAM 3190, autorizado o táxi via Alfa. Mantém a espera antes da Juliette. Alfa, mantém a espera antes da Juliette, 3190. 856, pronto para cópia? Afirmativo, prossiga. Mando 856 para Recife, nível de voo 360, via UP UISC 58. Decola da 10, após curva esquerda, sai da PUCA, transição Aracaju. Controle 19.35, torre 18.6. Transponder 5134. 360, UP UISC 58. Decola da 10, PUCA, Aracaju, 19.35, 18.6. Controle 5124 a transponder. Trump 5729 com 150, 3 horas e 40, Guarulhos. Objeto 5729, autorizado táxi, via Índia, ponte esperada 10, que negar 10 no 3, torre 18.6. Índia, ponte espera 18.6, 10 no 3, 5729. O cotejamento foi correto? 050. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Gol no 60 não corrigiram, desça para 4.000 pés, que nega 1 no 0 no 3. Para 4.000 pés, transição Aru, Upper Whisk 58, transponda 5134, gol no 856. Pode prosseguir o web, 390 ao nível, então, obrigado. 390, firmo. Foi pago 360. Ah. É, chame pronto para acionamento, pushback. Gol no 856. Chama Deus, 856. Para o táxi, está 3145, 143 a bordo, 4 horas e meia, autonomia, treinando Guarulhos. Pode aguarde para o táxi, então 3145, aguarde. Guardando, 3145. Web 6720. Sou de Salvador, boa tarde, é o TRIP 5219. TRIP 5219, contato radar na decolagem, Tupan, voo 200, sai da árvore. Ok, 200, sai da árvore. A retaguarda do WebJet para prosseguir. 6720, portão 04. 04, 6720, como me copia, senhor? 5 por 5. 3190 na Alfa Antes da Juliette. 3190, autorizado, parte 06. Parte 06, 3190. Sol Salvador, azul 4206. Azul 4206, prossiga. Autorização de tráfego para Recife, nível 350, está ciente da Victor. 4206, tem o pé autorizado nível de 370, confirma, aceita? Aceita. Azul 4206 para Recife, nível de voo 370, via UPUISC 58, decola da 10, após curva esquerda, saída PUCA, transição Aracaju. Controle 19.35, torre 18.6, transponder 5132. Gente, autorizado nível 370 para Recife, pela Barisque 58, decola da 10 com a primeira curva esquerda, PUCA, Aracaju, o controle 19.35, a torre 18.6 e aciona 5132, azul 4206, está no gate 8. Azul 4206, conhecimento correto, é posto pronto para o push. Para pushback, acionamento azul 4206. Tráfico, Saulo, T3567. T3567, prossiga. Cópia para Brasil, por gentileza, na sua escutante da Victor. 567 para Brasília, nível de voo 380, via Upper Zulu 17, decola da 10 após curva à direita, arbora após elefa, após voo hipofito, controle 19.35, torre 18.6, transponder 5135. Tempo tinha subido, por favor, decola da 10 com curva direita, quais são as posições? Arbor, elefa, após ofito. Abismo 729, decola os 27, controle 19.35, seu bom voo, boa tarde. 19.35, 5729, obrigado.